pecado não há mais. Os portais se abriram logo, e os salvos já vão cantar juntos. Aleluia, lá enfim, os inimigos irão entrar. Vejo o coxo andando, e o mundo cantando, cantando está. Não há mais pranto, nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos. Aleluia, lá enfim, os inimigos irão entrar. O canto de Moisés ali ecoando pelo ar. Vou agora encontrar Jesus, quero ver sua glória e luz. Cantem aleluia, lá enfim, os inimigos irão entrar. Vejo o coxo andando, não há mais pranto, nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos. Aleluia, louvem a Cristo. Aleluia, não há mais dores. Aleluia.